Café com esperança pra todo lugar. Você me vê com olhos de amor e sempre me diz que eu não estou só. Você me encoraja a viver e a ser melhor. Você deposita tanto em mim, me vê como um lugar seguro pra sua habitação. Você me vê com olhos de amor e sempre me diz que eu não estou só. Você me encoraja a viver e a ser melhor. E o que eu faço em troca disso é me esquecer que está comigo, é me entregar pra preocupação e dizer sim quando tem que ser não. Eu encho o peito de orgulho e largo tudo em segundos. A inconstância que eu te dou não merece tanto amor. Eu não te mereço, nem tão pouco aquele preço que você pagou por mim. Você pagou por mim. Eu não te mereço, nem tão pouco aquele preço que você pagou por mim. Que você pagou por mim. Ser melhor.